O nome dele é Bruninho BG, o repertório mais atualizado e diferente do Brasil. Amanheci sozinho, na cama um vazio. Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois. Sofrimento meu, não vou aguentar. A mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais. Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito. Dia e noite a sós, o universo era pouco pra nós. O que aconteceu pra você partir assim? Eu te fiz algo errado, perdão, volta pra mim. Essa paixão é meu mundo, sentimento profundo. Sonho acordado, segundo que você vai ligar. O telefone que toca, eu digo alô sem resposta. Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Alô, galera de Pirá e região, tamo junto. Alô, Yuri, aquele abraço, meu irmão. Essa paixão é minha.